Agora vamos soltar um trapzinho mais romântico, né, mano? Esse é pra você ouvir com a sua gata, assistindo um Netflix, de boa. É mais ou menos assim, ó. Yeah, yeah. Ei, ei. Falei. Tudo que eu mais quero é você. Falei, tudo que eu mais quero é você. Eu falei, que tudo que eu mais quero. Vem pro meu quarto, vai tirando toda a roupa, que essa noite eu te deixo louca. Curte a brisa e o frisson. Você sabe que eu sempre quis, mas você disse não. Eu percebi que era o teu jogo. Desde o tempo da escola eu te olhava passando no pátio e era fenomenal. Todo mundo falava, você tá loucão, você não vai conseguir essa gata não. Eu sempre pensava comigo, se eu tivesse uma chance. Pensava comigo, se eu tivesse uma chance de tocar meus lábios aos teus. Agradeço a Deus por ter criado essa menina tão bela. Tão bela e única. Cê nem sabe que esse som é pra você. Vou te falar, vou te provar, e você não vai se arrepender. Quando me vê na sua TV. Deus me deu um dom de fazer um som, as pessoas não entendem. Eu era timidão, meio esquisitão, mas agora você vem me elogiar, falou que o meu rap é todo diferente. Mal sabe ela que essa letra inteira tá falando da gente. Tudo que eu sempre sonhei era ter uma vida junto com você. Posso ganhar toda a grana do mundo, mas nada me importa se eu não for te ter. Ainda me lembro de cada detalhe da gente largado assistindo TV. Mas as diferenças foram bem maiores, então uso o tempo pra amadurecer. Nada é em vão. Vou te falar, vou te provar, e você não vai se arrepender. Quando me vê na sua TV. Eu falei, tudo que eu mais quero. Falei.